Irmãos, esta palavra chama-se continuar bem. Uma palavra que Deus tem inspirado meu coração. Para minha própria vida, eu tenho meditado nessa palavra, escrito um monte de coisas sobre ela. E tem como base o texto de 2 Timóteo 4, versículo 6. Quando Paulo diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Daí ele diz três coisas: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui era o fim da vida de Paulo, e esse é o último capítulo que ele escreve da Bíblia, da sua participação na palavra de Deus. Cronologicamente, esta é a última carta, o último escrito de Paulo, que estava escrevendo ao seu filho Timóteo, a quem ele estava pedindo que viesse em Roma, quando Paulo estava preso em Roma, nos seus dias finais, quando ele já tinha passado pelo seu primeiro julgamento, e aguardava por uma segunda etapa, onde por fim ele foi martirizado, por amor ao Senhor. Mas aqui ele, tudo que ele fala aqui, neste capítulo, não é uma coisa totalmente de fim. Ele está pedindo para um discípulo vir, trazer os pergaminhos, trazer os livros, trazer a capa que deixou em Troade, e trazer inclusive uma outra pessoa, que depois eu vou falar dela. É uma carta de continuidade. Uma pessoa em Deus, irmãos, ela nunca chegou num fim. Ela nunca chega num fim. Deus é um Deus de continuidade. Se você cair morto agora, vai ter continuidade, porque Deus nos dá o dom da vida eterna, e não acabou para ninguém. E muitos irmãos temos tido, né, nesses últimos dias, alguns irmãos têm partido repentinamente. Temos um querido amigo, pastor Fernando Carvalho, dos Estados Unidos, uma pessoa que marcou a nossa vida, repentinamente partiu para o Senhor. Quando começamos esse projeto, poucos meses depois, na casa de quem estávamos quando fizemos uma aliança com Moisés Malafaia, Deus levou o Moisés também, muito jovem, com 40 anos de idade. E assim, meus amados, mas nenhuma dessas pessoas terminou. Eles foram com o Senhor, vida eterna. Paulo está dizendo: eu vou continuar. Deus está, eu estou sendo oferecido como um incenso, como um sacrifício ao Senhor. Glória ao Senhor. E ele diz: para os que amam, a todos que amam a sua vinda. Paulo cria num Deus de continuidade. E aqui, quando ele diz que está completando algumas coisas, que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé, ele está nos dando uma diretriz, irmãos, de como nós devemos continuar nossas vidas e ministério. E o primeiro ponto aqui, muito claro, que eu não quero me estender muito, é combati o bom combate. Nós estamos vivendo, irmãos, numa época em que a igreja tem que saber que isso aqui não é sombra e água fresca, irmãos. Como o nosso irmão falou, na Índia, os irmãos morrem, as igrejas são queimadas, no Oriente Médio também. Toda essa crise com o Estado Islâmico, mais de 184 mil cristãos foram mortos, irmãos, num período de 6 anos, e mais de 300 mil cristãos foram exilados, tiveram que sair de onde estavam, estão em campos de refugiados. Alguns deles, eu mesmo pessoalmente tive a alegria de tirar de lá e trazer para o Brasil. E é uma guerra. E é uma guerra ideológica, é uma guerra entre luz e trevas, é uma guerra entre verdade e mentira. Nós estamos numa guerra, meus amados. Mas Paulo diz que isso aqui é um bom combate. Glória a Deus. Quantos sabem que estão num bom combate? Sabe por que é um bom combate, irmãos? Porque tudo aquilo que traz glórias para Deus e prospera o reino de Deus é um bom combate que vale a pena ser lutado. É uma luta que vale a pena nós lutarmos. E Paulo está dizendo da sua própria vida: ele combateu esse bom combate. Cada cristão tem que ter a plena consciência de que está num bom combate para Deus. Para edificar o reino, primeiro, para salvar vidas. Sempre que você luta por uma vida, sempre que você luta pela vida de um filho, luta pela vida de uma filha, luta por uma pessoa para ser resgatada das trevas, esse é um bom combate, igreja amada. É um bom combate que vale a pena lutar. Quando você está lutando pela vida de outra pessoa, pela salvação de alguém, está em um presídio, está nos guetos, nos prostíbulos desse mundo, você está lutando um bom combate, salvando vidas para Deus. Está pregando na rua, está ganhando pessoas, está lutando pela sua família. Hoje mesmo, Rosana me compartilhou, telefonou, agitada, orando pela sua família, pelos nossos sobrinhos que estão optando pelas trevas, mas nós estamos ali na brecha da oração com a minha cunhada buscando a Deus. Nós não vamos entregar, eu disse para elas, nós não vamos entregar, nós vamos lutar por essas vidas. Aleluia! Esse é o nosso combate, irmãos. Às vezes a gente vê um filho se afastando de Deus, meu amado, entra na luta, entra no combate, luta por ele, glória ao Senhor, chora por ele, vai, busca a Deus por cada vida. Esse é um bom combate, glória a Deus, quando lutamos para resgatar vidas, quando nós lutamos pelos valores eternos, amados. Hoje em dia nós estamos numa guerra ideológica de valores na sociedade, aquilo que para nós são valores de Deus, por exemplo, o valor da família, o valor do casamento, o valor da união, o valor da própria igreja, ser igreja, um lugar em que tem a presença de Deus, que honra a palavra de Deus, que crê na palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, esses são os nossos valores. E nós temos que aprender a lutar por esses valores. Não nos conformar com este século. Não nos conformar com este mundo. Não nos conformar com a maneira, né, que os tribunais estão julgando as coisas. Não, não, não é a nossa forma. Nossa forma é viver do jeito de Deus. Amém, amados? Esse é um bom combate. Lute pela verdade. Pela verdade na sua vida. Mas, meus amados, acelerando aqui, mas existem também maus combates. Tem muita gente lutando maus combates. Na vida de Paulo, aqui ele dá um exemplo muito claro de um mau combate. Quando ele aqui para frente, lá no versículo 11, desse mesmo capítulo, Paulo diz assim para Timóteo: encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil no ministério. Marcos, irmãos, era um desafeto antigo de Paulo. Marcos estava na primeira equipe apostólica junto com Paulo e Barnabé, na cidade de Perge. Marcos se afastou da equipe, voltou para Jerusalém, e depois, alguns anos depois, quando Paulo e Barnabé voltaram para Jerusalém, Barnabé veio com esse papo para o Paulo: vamos levar de volta o Marcos. E Paulo disse: não, de jeito nenhum. E a cisânia foi tamanha entre eles, que Paulo e Barnabé se separaram por causa de João Marcos. Está escrito na palavra, no livro de Atos. E eles se separaram, e Barnabé foi para um lado, talvez junto com Marcos. Nunca mais se falou de Barnabé no livro de Atos, nem na história de Paulo. Paulo não citou mais o seu companheiro, por certo, o seu discipulador, o seu tutor, uma das pessoas que mais lhe ajudou no início do seu ministério, porque Barnabé foi quem acolheu Paulo quando ele chegou, perseguido de Damasco, de volta em Jerusalém. Foi Barnabé que levou para os discípulos, foi Barnabé que depois, mais tarde, foi atrás de Paulo, quando Paulo, perseguido também, voltou para sua cidade, Tarsis. Barnabé foi lá buscar, trouxe Paulo para Antioquia, e os dois ficaram ali ministrando, e por certo, Barnabé ministrando para a vida de Paulo, e depois os dois foram enviados pelo Espírito Santo e pela igreja, e começaram a grande obra apostólica na Ásia Menor, meus amados, e por causa de João Marcos se separaram. Por certo, isso estava no coração de Paulo, foi... E no fim da sua vida, lá, depois de não falar mais no assunto, ele diz: Timóteo, traz o João Marcos, traz o Marcos de volta, traz ele aqui. Por certo, não era para ter uma vida apostólica junto com Marcos. Eu tenho certeza, irmãos, que Paulo queria se reconciliar com Marcos, porque aquele foi um combate que não era digno de ser travado entre irmãos em Cristo. O Barnabé ele não conseguia mais encontrar, mas o Marcos estava por ali ainda. Traz de volta o Marcos. E nós temos guerras, irmãos, que a gente começa a travar nesse mundo evangélico, até mesmo no meio de irmãos, com pastores, com amigos. Às vezes, entre marido e mulher, começa uma guerra, entre pais e filhos, entre filhos e pais. São guerras que não vale a pena ser lutadas, irmãos. Deus não quer esse tipo de guerra. Deus quer que você viva em paz a sua vida de relacionamentos em todos os níveis. Por isso a palavra fala, se possível, tende paz com todos os homens e com todas as mulheres. Meu grifo. Tende paz com todos os filhos, com todos os pais. Tende paz entre os irmãos. Irmãos, tem guerras que Deus não quer que a gente trave. Por isso Paulo manda trazer João Marcos, eu tenho certeza que é para se reconciliar com ele no final da sua jornada. Tem guerras que não vale a pena serem travadas quando lutamos por coisas passageiras e desnecessárias na vida, irmãos. Tem guerras que não vale a pena ser travadas. Tem gente que dá a vida e peleia, como se diz lá no Rio Grande, peleia, né? Para conquistar coisas desse mundo, para um enriquecimento nesse mundo, para granjear coisas desse mundo. E eu lembro de um moço que eu acompanhei, um mineirinho aqui, morava nos Estados Unidos, e eu ia acompanhando a vida dele, era um grande amigo, um menino cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo. Mas um dia eu cheguei lá e ele disse, comprei uma fazenda para o meu pai lá em Mantena. Eu disse, mesmo rapaz? Sim, mas para isso eu vou ter que ter outro emprego. Daí ele já trabalhava de manhã, agora trabalhava de tarde. Um ano depois eu fui lá e ele disse, estou quase terminando de pagar aquela fazenda e comprei outra fazenda, mas para isso eu vou ter que ter outro emprego. Eu disse, o quê? É, consegui um emprego à noite também. Mesmo, rapaz? Daí eu vi aquele moço lutando, batalhando, saindo de manhã cedo, só voltando à meia-noite para casa, trabalhando em três lugares, né, para pagar, para ter aquilo. E eu perguntava para ele, para que você quer isso, meu amigo? Não, é que eu tenho que deixar minha família bem, essa é a hora que eu posso ganhar dinheiro, que eu posso trabalhar e me esforçar. Eu disse, e a tua família? Não deu um ano dessa pergunta, irmãos. Ele perdeu a família. A esposa solitária, estressada, esgotada, porque ela começou a trabalhar de madrugada. Na hora que ele chegava, uma hora depois ela saía para ir trabalhar de faxineira no hotel. Irmãos, não tem casamento que aguente. Um mau combate. É uma guerra que está na cara que vai ser perdida. Que não vale a pena ser lutada, irmãos, quando a gente combate para um lado e começa a perder coisas preciosas, tesouros e valores de outro. Tem muita gente que está nesse tipo de guerra, está lutando por alguma coisa que é claramente passageira, perecível, é uma coisa desse mundo que não vai trazer nenhum valor eterno para a sua vida e acaba perdendo coisas muito mais valiosas e preciosas. Se tiver que lutar, lute pela sua família, lute pelo seu casamento, lute pela salvação dos seus filhos, lute pelos valores eternos de Deus na sua vida. Isso sim, meu amado, lute por essas coisas. Terceiro ponto é quando é um mau combate, quando entramos na guerra sem convicção. Tem muito crente que entra nesse combate que deveria ser um bom combate, mas entra de corpo mole, que não entra devidamente com todo o coração nessa batalha. Lá em Deuteronômio 20, fala sobre a lei da guerra, lá diz que quem tiver construído uma casa, quem tiver despousado uma donzela, quem tiver plantado uma vinha, não pode ir para a guerra se deixou essas coisas para trás, porque o seu coração fica dividido. Irmãos, na guerra não pode ter coração dividido. Quando a gente entra no trabalho do Senhor, na obra do Senhor, na vida celular, nós ouvimos isso com intensidade. Pessoas que estão no bom combate do Senhor, têm que entrar de todo o coração, igreja. A prosperidade da vida desse projeto é pessoas que estão aqui de todo o coração. Se nós tivermos a metade da igreja com o coração dividido em outras coisas, com má vontade na obra de Deus, sempre criticando, não entrando com toda a gana, não colaborando, não participando de coração na obra de Deus, você está desqualificado para o combate. É um mau combate. Você vai combater mal, você vai estar ali com o coração dividido, vai ser uma presa fácil para o inimigo por certo alcança essas pessoas com o coração dividido, porque o inimigo começa a tocar nas coisas que você divide o seu coração, você começa a bater o carro, você começa a ter problema em casa, começa a ter problema financeiro, isso e aquilo. Sabe por quê, irmão? Porque você não busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque quem busca o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas lhe são acrescentadas. Entre de coração no combate. Entre de coração. Segundo ponto, Paulo diz, completei a carreira. Carreira fala de algo que tem início, meio e fim. Você tem que ter consciência de que Deus te colocou numa carreira. Hebreus 12:1 fala dessa carreira. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém, irmãos? Eu quero dizer, se você não sabia, você tem uma corrida para correr, uma corrida de vida, que você já está nessa carreira, e Deus quer que essa carreira seja vitoriosa, que essa carreira vá até o fim. Primeiramente aqui diz, irmãos, que nessa carreira nós não podemos ter peso. Peso é alguma coisa que vai sendo colocada sobre a nossa vida, neste mundo que nós vemos, sem a gente sentir. Ou peso é alguma coisa que vai sendo colocada pela televisão, pelo vídeo, pela internet, que a gente vai assimilando no trabalho, por linguajar, por palavras, né, por coisas que o inimigo vai jogando por cima da igreja, e às vezes você não sente. Eu estava no Senegal ministrando em fevereiro, e no dia que começou o congresso, eu saí da casinha onde eu estava hospedado, e não se enxergava nada, assim, em poucos metros, via 3-4 metros depois daquilo, não se enxergava nada mais. E eu perguntei, que névoa é essa? E a irmã disse, isso é uma tempestade de areia. Foi anunciado. E quando aquela tempestade começa, irmãos, começa a estragar ar-condicionado, bomba d'água, é uma confusão a tempestade de areia, porque aquilo é uma areia finíssima. E eu comecei a sentir aquilo porque eu dava todas as devocionais de manhã. Então eu saía do café da manhã, ia para o local de reunião, os irmãos se reuniam, tinha um tempo de louvor, e eu dava a devocional. Quando eu ia falar, eu ia limpar a boca assim, e aquele negócio bege, ficava preso, né? Preso. Daí passava a mão no suor assim, tudo branco, tudo bege. Mas eu me espantava, era à noite quando eu tirava a camiseta e fazia assim, ó, flac, o quarto todo se enchia de poeira, mas eu não sentia que tinha poeira, eu sabia que a camiseta estava assim gosmenta, né? Estava gosmenta, e a calça ia endurecendo no decorrer do dia, a calça ia ficando dura e pesada, mas eu não sentia aquele peso, e as coisas do mundo são exatamente assim, irmãos, é uma poeirinha fininha que a gente não sente, que vai entrando dentro do nosso coração, vai vindo sobre os nossos ombros, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, e vai nos enchendo de pesos, e continuamente Deus tem que tirar esses pesos de cima de nós, e a palavra nos ensina, se desembaraça de todo o peso, se você quer terminar a carreira, não pode ter peso, por isso tem que se limpar, por isso que altar é importante, irmãos, para quê? Para tirar a poeira, deixar na presença de Deus, receber bênção, receber oração, receber graça sobre a sua vida, aleluia, glória a Deus, não despreze o altar, é um lugar de entrega, meu amado irmão, minha amada irmã, para terminar a carreira tem que tirar o peso. E hoje talvez seja um dia que você esteja pesado sobrecarregados. Jesus disse: ó, vinde a mim, vós todos que estáis sobrecarregados. O Senhor sabia que esse mundo iria nos envergar. Às vezes nós vamos tocando o ministério, irmãos, e a gente enverga, é peso das vidas, vem peso do pecado dos discípulos, das cargas dos discípulos, dos problemas dos discípulos, vem sobre nós, e a gente sobrecarrega com isso, irmãos. Tem que trazer diante de Deus, para ficar leve. Mas a palavra fala também que além de peso, nós temos que nos desembaraçar para terminar bem a carreira, tem que se desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Muitas vezes você não é responsável pelo peso, se bem que existem pesos que a gente é responsável. Quando você vai para frente da internet para olhar porcaria, aquilo vai trazer peso sobre você. Quando você vai ver o que não deve, vai ouvir o que não deve, vai em lugar onde crente não deve ir, aquilo vai trazer peso espiritual sobre a sua vida. E foi você que provocou. Mas pecado já é alguma coisa que tem DNA próprio. É aquilo que está contra a vontade de Deus para a sua vida. Isso é um pecado, é alguma coisa que está contra a palavra de Deus, é algo que está contra o conselho de Deus no seu coração. Isso é um pecado. Coisas que nós sabemos que é só olhar à luz da palavra de Deus, que é só olhar à luz do conselho que temos, é só olhar à luz do Espírito Santo dentro do nosso coração, que você vai saber muito bem o que é pecado. Não preciso ficar aqui dando lista de pecado. Cada pessoa sabe o que Deus não quer para a sua vida. É ou não é, irmãos? Amém? Mas a palavra diz assim: mesmo que tenha pecado, desembaraça, irmão. Não é para ficar no pecado, não. É para você se livrar do pecado. Para a mulher adúltera, Jesus diz: vai, não pegue mais. Pronto, acabou aqui. A graça do Senhor é para nos libertar de todo o pecado. Aleluia, glória ao Senhor. O sangue de Jesus nos livra de todos os pecados da nossa vida, e a cruz de Cristo nos liberta do pecado do coração, do pecado adâmico que está contra nós. Aprendemos isso no livro A Vida Cristã Normal, de Watchman Nee, no início do nosso ministério. O sangue livra dos pecados, e a cruz nos liberta do pecado. Tem que se libertar, irmão, não pode ficar escravo do pecado. Para terminar bem a carreira, não pode ter pecado na sua vida. Glória ao Senhor Jesus. Terceira coisa, para terminar bem a carreira, tem que estar bem preparado. Tem que se preparar bem. Você tem que buscar o Senhor, tem que estar na presença do Senhor, tem que crescer diante de Deus, tem que ter preparação espiritual, meus amados, para viver a vida do Senhor, a vida que Deus quer. Nós não podemos simplesmente ser ouvintes da palavra de Deus, simpatizantes do Evangelho. Deus quer discípulos preparados, como nós ouvimos essa semana toda, daquele amado irmão das Filipinas, né? Indonésia, que nos ministrou, crentes preparados, células preparadas, líderes de células, gente preparada para correr a carreira, para terminar a carreira. Glória ao Senhor. E foi isso que Paulo fez com seus discípulos: preparou homens e mulheres para terminar bem a sua carreira. Outro ponto, irmãos: a carreira é algo que nós temos que ter a certeza de que ela, Deus quer nos levar até o fim. Não é algo que você para no meio. Tem muita gente estacionada no meio, não pode ficar parado no meio do caminho. Quando eu estava na escola, no primeiro e segundo grau, eu fui da equipe de atletismo da minha escola, não parece, mas fui, irmãos, e eu corria meia maratona, eu corria 10 mil metros, eu corria 5 mil metros, 1.500 metros, só corrida de longa distância, que eu tinha muita resistência, e espantem, até pouco tempo atrás, enquanto eu corria, eu conseguia correr muito ainda, eu corria 5 quilômetros assim, tranquilo, né? Mesmo quase nos 60, agora já nos 60, eu não sei se eu aguento 5 quilômetros, mas uns 2 eu ainda corro. Mas tinha uma corrida que eu não gostava, 100 e 200 metros com barreira. Todo mundo tinha que correr aquela corrida. Era o nosso treinamento, nossa preparação. E correr aquilo, aquela barreira tem 106 centímetros. A das mulheres tem 83, é mais baixinha. E a gente tinha que pular e tem que ir o primeiro pé por cima e depois tem que dar um outro comando para essa perna passar por cima também. Ela não pode ficar para trás. As primeiras 4 barreiras dava. Na quinta, essa perna já não obedecia. Naquela época, hoje nem se fala. Eu acho que nem essa passa mais. Quanto mais essa que tem que fazer assim. Era um golpezinho que se fazia, né? Passava a rente, mas a gente ficava craque naquilo. Mas eu não conseguia chegar no fim. Eu não conseguia fazer as 8 barreiras de jeito nenhum, irmãos. E eu sempre ficava pelo caminho. Isso mostra a nossa vida cristã. Nós temos barreiras que nós temos que atravessar. Em várias áreas da nossa vida, temos barreiras na família, temos barreiras financeiras, temos barreira na nossa fé, tem até coisas que acontecem no meio dos irmãos que tem que ultrapassar, não pode ficar parado ali não, você tem que lembrar sempre, amados, quando tropeçar numa barreira e até mesmo cair, tiver um tropeço, uma dificuldade, você tem que lembrar, Deus quer que eu chegue no fim, por isso eu tenho que me levantar, tenho que ser fortalecido no Senhor para continuar a carreira. Não parar no meio, meu amado irmão. Não pare no meio. Tem muita gente que fica estacionada, estacionou no problema. Aconteceu aquilo comigo. Como que Deus pôde me dar uma filha especial? Como que Deus fez isso comigo? Né? Se eu ficasse parado lá quando nós descobrimos a síndrome da nossa aurora, irmãos, o ministério teria acabado. Ou mais tarde, quando Rosane levou um tiro de 38 num assalto e foi para uma UTI de hospital entre a vida e a morte, ali poderia ter acabado nosso ministério, mas nós não paramos ali. Ali foi um tropeço na barreira. Levantamos de novo, irmãos. Levantamos para a honra e glória do Senhor. Por isso Deus te diz hoje, não pare. Não pare. Levanta, levanta, hoje Deus te chama para sair, para levantar, glória ao Senhor Jesus, para ir firme diante de Deus, para ter a tua vitória. Você tem uma carreira para terminar, você tem uma carreira para acabar, essa carreira é uma carreira vitoriosa, que você vai chegar no fim. Paulo teve, irmãos, olha a vida de Paulo, foi perseguição, foi apedrejamento, foi o barco afundou, 2 vezes na voragem do mar, foi picado por cobra, foi perseguido por irmãos, foi perseguido por gentios, tudo, teve um monte de coisa na vida dele que pareceu, deu errado, teve igreja que aprontou, teve igreja que não foi para frente no seu próprio ministério, teve apóstolo que brigou com ele, não foi só sombra e água fresca, mas ele diz, completei a carreira. E terminando, irmãos, completei a carreira, guardei a fé. Você guarda tudo aquilo que você dá valor, tudo aquilo que tem valor para você. Paulo está falando daquilo que lhe é mais precioso, a sua própria fé. Por isso Paulo diz em Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho. Porque ele guardava algo precioso dentro do seu coração, do qual ele não tinha vergonha. Eu quero te dizer, meu amado irmão, não se envergonhe da sua fé. Não tenha medo de mostrar, de expor a sua fé, de dizer quem você é. E a gente que convive lá no mundo árabe, no Oriente Médio, irmãos, lá é difícil para aqueles irmãos, mas eles não têm medo de mostrar a sua fé, não. Eu vi aqueles irmãos no Egito, todos eles têm uma cruz tatuada no seu punho, que o seu pai e a sua mãe tatuam quando nascem, e eles mostram para todo mundo aquela cruz. Eu cheguei no hotel, estava falando com um moço que eu queria comprar uma cruzinha, perguntei para o moço no hotel, moço, onde que eu posso comprar uma cruz por aqui, porque todos os irmãos usavam uma cruz, menos eu, e aí eu queria usar uma cruzinha. Daí o rapaz disse, eu não sei não, mas serve essa? Ele mostrou a cruzinha que ele tinha no seu punho, eu dei um abraço nele, serve, Eu disse, serve essa. Serve essa. Glória a Deus. Não se envergonhe da sua fé, meus amados. Nós vivemos em um país livre, em um país que você pode expor a sua fé, que você ainda pode dizer, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei que o meu Deus de toda graça tem poder e autoridade para transformar a tua vida. Seja ousado, meu amado. Glória ao Senhor. Guarde a sua fé com intrepidez, com cuidado no seu coração, para que nada macule a tua fé. Creia no sobrenatural de Deus. Atentando nós nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, porém as que se não veem são eternas. Creia no sobrenatural de Deus, guarde a sua fé, crendo nos milagres de Deus, crendo que Deus pode fazer a cada dia, a cada manhã. Tem muita gente que afunda na sua fé, porque não crê mais no sobrenatural de Deus. Eu quero dizer, amada igreja, creia no Deus de milagres. Creia no Deus de milagres. Creia no Deus de milagres em todas as coisas, no milagre da salvação, creia no milagre da restauração, no milagre que tira drogado da droga, que tira a moça da prostituição, que tira gente da cadeia, que faz, que, aleluia, a obra do Senhor é completa. É um Deus do sobrenatural. Aqui tem um milagre de Deus, um drogado restaurado, glória ao Senhor Jesus, aleluia, tem muitos milagres aqui. Muitos milagres. Tem muitos milagres. Creia no sobrenatural. E se aproprie das promessas do Senhor. Segundo Pedro 1, de 3 a 6, diz que nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. E meu Deus amado, Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para você, para a sua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu quero lembrar dessa promessa para você, meu irmão, minha irmã. Creia no Senhor Jesus, aleluia. Tu e a tua casa servirão ao Senhor, aleluia. Glória ao Senhor, nenhuma arma do diabo forjada contra ti prosperará. Glória ao Senhor Jesus, aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Glória ao Senhor, te apropria das promessas de Deus na tua vida, meu irmão. Promessa de Deus não é alguma coisa que a gente entende com a mente, não, irmão. É que você recebe com o coração, você recebe com o espírito aberto, você recebe com fé e alegria. Você não vai compreender as coisas sobrenaturais de Deus, não, você não vai entender, não é 2 mais 2, são 4, é 2 mais 2, são 20, as coisas sobrenaturais de Deus. Aí entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O mais de Deus não é a nossa conta, não é a tua conta, não é a tua divisão, tua multiplicação, não é a tua soma, é a soma de Deus, aleluia, glória ao Senhor. É o mais de Deus que Deus tem para esta igreja. Eu profetizo o mais de Deus para a vida de cada irmão, para a vida de cada célula, para a vida de cada congregação aqui representada. E recebam mais de Deus, igreja amada. Receba o mais de Deus, sobrenatural de Deus. Guarde a sua fé, não deixa a incredulidade macular a tua fé, não deixa todo espírito de incredulidade seja desfeito na vida de qualquer dos irmãos, dos discípulos aqui desta casa, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo espírito de incredulidade sobre a vida de qualquer irmão, sobre a casa de qualquer irmão. Eu quero que a sua fé hoje seja fortalecida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar os pastores dessa casa. Eu quero orar por vocês. Pode chamar quem vocês quiserem da liderança da igreja. Eu quero orar pela liderança dessa igreja, para a liderança dessa igreja ser uma liderança de fé. Os casais da liderança, e os líderes de célula, venham cá, irmãos. Deus está trazendo esta palavra para nos levar a um outro patamar. Deus vai nos levar a um outro patamar de vida, a um outro patamar de fé, a um outro patamar de coisas sobrenaturais. Meus amados, se tem outros pastores que representam outras congregações, podem vir aqui também, irmãos. O senhor é um padre? Pode vir, padre, aqui também. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Fica aqui, meu querido. Essa palavra de Deus é para a tua vida e para o teu ministério também. Deus te trouxe aqui com um propósito. Viu? Glória a Deus. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida de toda essa liderança. Pastores, pastoras do projeto Adoradores, os presbíteros que tens levantado como autoridade. Amém. Glória a Deus, Rocha. Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé, igreja, começa a profetizar. Eu profetizo, aleluia, Senhor, uma nova estação de continuidade do sobrenatural de Deus para a vida desta igreja, através dos seus pastores, em nome do Senhor Jesus, através da liderança de homens fiéis que tu tens dado, Senhor, autoridade para pastorear, para cuidar do rebanho, Senhor. Eu quero abençoar esta liderança em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu profetizo bênção no lar, na casa, na célula, na liderança, no ministério de cada um dos meus irmãos, nossos filhos e filhas desta igreja, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Eu quero abençoar os meus irmãos pastores que estão aqui de outras congregações. Quero abençoá-los também na prosperidade de suas vidas, dos seus ministérios que estão representando congregações do corpo de Cristo, Senhor. Eu quero abençoar esse querido padre que está aqui conosco, que ele seja cheio da tua presença, cheio do teu espírito. Haja algo sobrenatural de Deus na sua vida, sua fé seja firmada no Deus vivo, Senhor. Que ele seja um homem cheio de amor pelas vidas e enche sua vida de milagres, Senhor. Esse homem precisa de milagres e tu tens milagres para derramar sobre a vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, nós o abençoamos também. Aleluia. Receba, meu irmão, se aproprie agora das promessas do Senhor. Se aproprie, meu querido amigo, das promessas de Deus, as promessas que Deus tem preparado para você, para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Se alguém nesse auditório precisa da cura divina, seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar cura, aleluia. Eu quero profetizar, se tem mulheres querendo engravidar, que engravidem em nome do Senhor Jesus, que recebam esta palavra de fé sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus.